DJ Máquino Calado, o DJ Show do Pará. O DJ Show do Pará. O DJ Show do Pará. O DJ Show do Pará. Botando na pressão. Sou Cyborg. Banda Revolution. Talentoso e querido DJ Máquino Calado. Eu sempre acreditei em você.